Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do ano, e nós estamos aqui falando diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos, com a rádio e a TV Espírita, Vivência Espírita. Um bom dia a todos, um grande ano de 2021, que seja bem diferente de 2020, que nós possamos ter mais tranquilidade, mais serenidade e mais trabalho em nossas vidas. Jorge, eu vi a foto lá do primo, o nome dele é? Gustavo. Gustavo, lá de Santos. Poxa, ele recebeu no mesmo dia. Então. Nós vamos nomear então a Ana Paula, a doutora Ana Paula, que é juíza aqui em São José dos Campos, como nossa representante para entregar as camisetas e os brindes, viu? Porque foi mais rápido que o Sedex. Ah, é garantia de entrega. Não, mas não deixando na mão do Rodrigo, já com certeza é. Deixa eu ver se eu consigo. Olha ele aí. Olha ele ali, ó. Olha lá. O Gustavo recebendo a camiseta. Depois de 3 horas, ele estava com a camiseta. Estava com a camiseta, caneca lá, o chaveirinho, a máscara do Vivência, tudo. E foi uma rapidez mais do que esse deck. Foi outro modelo. Nossa. Ana Paula, um grande ano novo para ela, de muita paz, muita tranquilidade, e obrigado pelo apoio e pelo carinho que você tem com o nosso programa Vivência Espírita, que foi mais rápido que o Sedex. Bom dia, viu, Ana Paula? Eu não posso falar muito do Rodrigo, não, que a Gisele também ganhou um livro aqui, do Vivência, que eu fiquei de mandar para ela, e só mandei a semana passada, depois de uns 10 dias que eu consegui mandar. Ia no correio e desanimava de tanta gente que lá tinha. Lá de Itaberá. Itaberá, Então, bom dia, Itaberabense, né? É, deve estar chegando para ela aí essa semana. Mas já mandei, viu, José? Se não chegar agora, é culpa do correio. Bom dia, então, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs. É na Livraria Casa do Caminho. É Gigavale Atacado, depósito do seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Irmão Rodolfo, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Não esquecendo também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós temos como convidado aqui o nosso irmão Alê Souza. Ele é lá de São José do Rio Preto, e o tema que nós vamos conversar hoje é um tema preferido pelos nossos internautas do Vivência, pelos nossos vivencianos, né? Segundo pesquisa nossa, que é temas que falam sobre espiritualidade, temas que falam sobre mediunidade, que falam sobre interferência dos espíritos em nossas vidas, que é exatamente o assunto com o nosso irmão Alê no dia de hoje. E ligue para nós aqui ou no telefone, né? Você pode participar pelo telefone 3921-3009, DDD 12, 3921-3009. Ou então Facebook, WhatsApp, Telegram e as coisas que eu nem sei falar o nome. Tem uns negócios aí que nem sei falar o nome que o Rodrigo inventa. Depois ele fala. Podcast. Que hoje nós temos, que hoje nós temos o sorteio novamente, tá bom? Olha aqui, ó. A camiseta tá aqui, né? Prontinha já. A máscara está aqui, a caneca anos, aqui, né? Na mão do Rui, né? Caneca dos 17 anos, a máscara, chaveirinho do Vivência. Aí vocês têm que ligar ou entrar ali no WhatsApp, que o Rodrigo vai separando os nomes, dizendo que quer participar do sorteio, porque é muita gente aqui, aparece 600 pessoas aqui e não dá pra gente colocar o nome de todo mundo. É, o Rui, o Rodrigo vai anotando e o Beto vai anotando quem fazer, quem ligar, tá bom, Fábio? Eu quero participar do sorteio, a gente coloca o seu nome no final, a gente sorteia aqui esse kit de aniversário de 17 anos do Vivência Espírita. É, nós aprendemos na nossa doutrina que nós não podemos mentir. Então, você desculpe a mentira do Jorge, que tem mais de 600 pessoas que estão participando. Não, participam. eu não tô mentindo, mas não. É espírito, não, espírito. Não, por exemplo, sorteio. Olha só, se eles não der o nome, tem mais de 600 pessoas para a gente colocar o nome. Que está nos vendo. Então, 600, tá. Dá até mil tantos. Aí não dá para colocar o nome de todo mundo, por isso que a gente pede. Dê o nome. Quando você der o nome, aí só ficam as 500. Aí é mais fácil pra gente controlar, entendeu? Bom dia, Rodrigo. É o novo pai, o paizinho fresco do Lucas, que veio no dia 29. Então, 20, um bom dia pro Lucas, um bom dia pra Camila, um bom dia pro Francisco e um bom dia pra você também, que é o novo pai aqui do programa Vivência Espírita. Bom dia, nossos queridos ouvintes aí. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, o Beto, que está lá fora também. A Lê aqui conosco. E bom dia para os nossos vivencianos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente tem, como o Jorge falou, o podcast. Então é só seguir a gente no Spotify. Toda segunda-feira já está publicado o programa mais recente, né? De domingo. Então é só seguir a gente aí nas redes sociais. Que recebe e pode assistir. Também quero dar um alô aqui para os nossos ouvintes no YouTube, no Facebook e também nas rádios parceiras que retransmite a gente. Então, mandando um alô lá para a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Rede Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, também a Portal da Luz lá de Dourados, que retransmite a gente ao vivo, TV Espaço Espírita, o pessoal do YouTube do TV Espaço Espírita está assistindo, e agora recentemente também o Recanto Eurípides Barçanufo, né, lá de Campo Grande, está também retransmitindo, nosso amigo Carlos Sanches, né, que está retransmitindo a gente aqui ao vivo. Então a gente manda um alô para os ouvintes das demais rádios, né? Então o Vivência Espírita, ele é assim, ele, a gente, onde puder enviar, a gente envia, né? A gente não quer exclusividade, então a gente manda para todos que queira retransmitir o nosso programa. Então, já deixando um alô aqui para o Gil Rangel, o Aécio César, que está ligado conosco, Cláudia Oliveira, Rosilma, Eduardo Solano, dando um feliz 2021, né? O Daniel Rosa, também de Goiânia, que está sempre conosco, Rosilma, o Recanto da Prece, Chico Xavier, aqui, ó, de Portugal também, participando conosco, Valdeci Braulio e o Zé Ari. Então, pessoal aqui no YouTube, o Jô Prado, Cláudia Garcia, Cláudia Zanini. Então, um feliz 2021 que hoje inicia, né? E como o Rui falou, eu estava até conversando com a Lê lá da maternidade. Estava conversando com ele. E preocupado. Falei, ó, não sei se eu vou acordar lá no domingo, mas vocês não liguem para a olheira aqui, né? Que agora dormir é privilégio. Então vamos iniciar aqui com o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Beto 9. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Alê e Paula. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse ano novo, que desejamos a todos paz, alegria, realizações e, principalmente, que possamos ter os nossos sonhos concretizados nesse ano que se inicia. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, dizendo: Bom dia, Pai, amado Mestre Jesus, Irmã Maria, Irmão Rodolfo, Irmão Allan Kardec, Saint Germain, Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, onde agradecemos pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas, que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita deste ano de 2021, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a influência dos espíritos em nossas vidas. E nós estamos com nosso irmão Alê Souza, do Núcleo de Estudo Espírita EASTO, da cidade de São José do Rio Preto, e é professor de Educação Física e fisioterapeuta. É colega do nosso grande amigo Beto Nove. Por que ele é Beto Nove, hein? É atleta? É atleta. Mas o 9 é... Corre atrás da bola. É, é? O camisa, camisa dele é camisa. Ele é atacante. É atacante. Aonde? De São José? Ah, então eu não sabia que ele tinha essas qualidades, viu, Jorge? De ser centroavante do São José. É o apelido dele aí. Que é? O apelido dele é Beto 9. Então deve jogar muito bem, Belo, né? Porque para ter esse apelido, ou é... Ou é de... Ou é de gozação. É, troça, né? Ou então... É porque ele é bom mesmo. Alê, muito bom dia, um prazer imenso em tê-lo aqui junto com a gente, para que nós possamos desenvolver esse tema, que eu acredito que vai ter muita gente participando, a influência dos espíritos em nossas vidas. Olha, bom dia. Quero agradecer pela presença, né, aqui no programa, logo no primeiro do ano, a gente já vai abrir o ano, né? Esse domingo maravilhoso, um domingo aqui espetacular em São José do Rio Preto. E é muito bom, tá, poder estar reunido com amigos para falar um pouco sobre doutrina espírita, sobre Allan Kardec. É sempre muito prazeroso. Então, para mim, é uma bênção estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer a todos aí do Vivência, né, essa oportunidade de trabalho logo no primeiro domingo do ano aí. E você também tem um programa lá na rádio e na televisão Boa Nova, chamada Resenha Espírita. Opa, você tá ouvindo, Ale? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Então, Resenha Espírita é o programa que você tem lá na rádio e na televisão. Só que eu estou no mudo. Ah, no Google? Não, tá. Não, no mudo. Modo aí, agora. Agora está nos ouvindo. Está nos ouvindo ou não? Eu estou ouvindo, só que eu não estou podendo falar que está no mute. Não, tá. Nós estamos te ouvindo, normal? Sim. Tá. Te ouvindo normal. É que aparece o mute aqui para mim. Não, mas tá normal aqui, sim. Tá normal. Pode ficar tranquilo. O Resenha são coisas, Espírita, são coisas verdade... de pandemia, né? Coisas. Desafios novos de pandemia. Né? Eu acho que em 2020, eu acho que o termo mais usado foi: você tá me escutando? É. Verdade mesmo. Inclusive, o Resenha ele foi criado na pandemia, né? Na pandemia. No advento da pandemia. É, porque Resenha, a gente sempre vê falar em Resenha com um programa esportivo, né? É Resenha Espírita. É, mas tem um pezinho lá, porque eu trabalhei em vários clubes de futebol, então por isso eu importei de lá pro espiritismo, entendeu? Legal. Então tá muito bom, então. Já entrando, mas eu queria começar com uma pergunta para a gente dar uma positividade para esse nosso papo de hoje, porque quando a gente fala de interferência de espíritos em nossas vidas, né, ou influência de espírito em nossas vidas, A maioria das pessoas que não são espíritas já ficam super assustadas. Isso é normal, para quem não tem conhecimento, fica com medo de espírito mesmo, tem medo de alma, tem medo de tudo. Agora, até nós espíritas, quando falamos em interferência dos espíritos em nossas vidas, você vê a pessoa recuar. Porque dá a impressão que quando fala de interferência em espíritos em nossa vida, a pessoa só se liga em obsessor, só se liga em espírito do mal, ao invés de... E a interferência de espírito em nossas vidas não tem nada a ver só com obsessores, tem a ver com toda a interferência nas nossas vidas. Podíamos começar conversando sobre isso? Claro. Aliás, foi muito oportuno o seu questionamento, porque Kardec ele vai classificar as influências dizendo que elas são de duas maneiras. Ou ela pode ser salutar, né? Ou ela pode ser de uma maneira negativa, ou ele vai usar o termo perniciosa. Então, o pessoal nos acompanha vai ficar mais à vontade, ou ela pode ser positiva, ou ela pode ser negativa. Então, mas é de praxe mesmo no movimento, e nós notamos isso dentro do movimento, que quando nós falamos em influência, nós sempre vamos colocar para o lado da influência perniciosa. Eu acho que é um pouco pelo que nós somos hoje, pela nossa escala evolutiva, né? Nós damos mais ênfase às coisas ruins do que às coisas boas. Lembrando que eu posso também ser influenciado salutarmente. Vou dar um exemplo muito claro e a gente vai falar muito sobre isso, o nosso anjo guardião. Através da prece, nós podemos, né, invocá-lo e colocá-lo no dia a dia com a gente. Nós podemos ser influenciados por ele, devemos, né, ser influenciados por ele. Agora, isso sempre vai depender se essa influência ela é salutar ou se ela é perniciosa, vai depender o quê? Dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, ok? Simonetti, ele tem um livro, viu, Alê? Onde ele fala que se você for bom, você terá boas companhias. Se você for mal, você terá as más companhias. Então, depende de você, né? Eu sempre digo que, às vezes o pessoal, né, no dia a dia, fala assim, Alê, nossa, eu tô sentindo uma influência, você tem como saber se ela é boa ou se ela é ruim? Aí eu sempre falo, basta você prestar atenção no que você está pensando, porque o seu pensamento vai atrair tanto boas companhias quanto companhias não tão boas. Então, como você mesmo disse, vai depender muito de nós, desse nosso mundo mental, entendeu? Alê, nós usamos uma frase antiga, que antigamente dizia-se o seguinte, diz-me com quem andas e te direi quem és, né? No Espiritismo, hoje, nós dizemos, dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Perfeito, ela cabe muito bem. Por quê? Vamos diferenciar o porquê dessas duas frases, né? Vamos supor, que você colocou uma que a gente tem no nosso dia a dia e uma que você adaptou, né, para o Espiritismo. Quando você fala, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é que nós estamos vendo, né, quem você está compartilhando de amizade ou do dia a dia seu. Então, a gente já fica mais ou menos sabendo com quem que você está andando, porque nós estamos vendo. Agora, no mundo espiritual, no mundo espírita, né, ou dos espíritos, como Kardec coloca essa nomenclatura, nós não temos isso. Por quê? Os espíritos, vai dizer Allan Kardec, eles conhecem até os nossos mais íntimos pensamentos. Então, por isso que é muito bem, muito bom mesmo a sua adaptação trazendo isso para o Espiritismo. Me digas o que, né, o que tu pensas, né? E aí a gente vai saber quem está te acompanhando. Porque os nossos pensamentos, os mais íntimos, os mais ocultos, para os Espíritos são muito claros. E é através dessa clareza, né, que eles vão nos influenciar, tanto para o lado salutar, quanto para o lado pernicioso. Porque a gente também segue muito aquela orientação de Paulo de Tarso, onde ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente observa, eu por exemplo, quando dou minhas aulas aí de curso de médico, sempre dizia, olha, se vocês quiserem viver bem, procure viver em lugar bom. Porque eu posso chegar e ir num bar, ficar lá bebendo cerveja, coisa e tal, mas a gente observa que depois de um certo tempo dentro da doutrina espírita, isso não convém e a gente não se sente bem, né? A gente sente que o ambiente não é favorável à nossa vibração. É, bom, vale dizer, nada contra quem vai, né? Não é isso, não vamos blindar ninguém aqui. Não é assim, não é essa dúvida. Blindar, nada contra a quem vai, mas o ambiente, né, fluídico, nós sabemos que o nosso perispírito, né, como é um aglomerado de fluidos também, ele interage com os fluidos ambientes. E uma das propriedades muito bem catalogadas por Allan Kardec é esse efeito que nós vamos chamar aqui, né, para o pessoal nos entender melhor, um efeito esponja, né? Nós vamos absorver esses fluidos e esses fluidos vão interagir com o nosso fluido. Então, podemos sim nos influenciar o ambiente, né, no qual nós estamos. Não que assim, ah, você não pode sair de casa. Não é isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado nessa questão de seletividade de ambientes. Tem... Isso ajuda, e ajuda muito mesmo. Okay? Só comentar aqui também, tem uma pergunta do nosso ouvinte, né? Tem uma do Daniel e uma do Aécio aqui, né? O Aécio... Daniel de Goiânia? O Daniel de Goiânia. Ele já manda até um alô aqui pro professor Ale aqui, ó. Já. Professor Itaco, Daniel Ale. Fez bastante estudo comigo de doutrina. Ah, que legal. Ele deixou aqui... Eu vou comentar primeiro a do Aécio, que ele fez primeiro a pergunta. Vamos lá. E aí, na sequência, eu pergunto aqui do Daniel. Tá bom? O Aécio, ele perguntou, segundo Kardec, somos influenciados pelos espíritos bem mais do que imaginamos. Queria saber do entrevistado como é que fica nosso livre-arbítrio nessa interferência. Grato. Tá, aliás, quero agradecer a pergunta dele, muito bem formulada e muito instigante, né? Se você pegar a pergunta 459... de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma pergunta magnífica, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, né, em nossos atos? Então, vamos primeiramente entender, tá, a beleza dessa pergunta trazida por Allan Kardec. Kardec quer saber se essa influência, né, desses espíritos que estão no mundo espírita, ela só se dá em nível da nossa casa mental, ou também ele pode se transferir e se prolongar ou se estender nos nossos atos cotidianos. Eu me lembro, quando eu estudei pela primeira vez essa questão mais aprofundada, eu causei até um espanto. A resposta é muito mais do que imaginei, pois, como muitas vezes, são eles que vos conduzem. E aí eu fiquei me perguntando a mesma coisa que ele perguntou, mas cadê o meu livre-arbítrio? Lembrando que todos nós temos o livre-arbítrio. Nós já estamos no estágio evolutivo, tá, que nos permite ter essa decisão de escolha. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que aqui na minha casa mental é a minha casa, só tem uma porta, e você chega e bate nessa porta. Eu só vou deixar você entrar se eu quiser. Aí entra o meu livre-arbítrio. Então, essa influência, ela se dá via pensamento, ou seja, a ponte que vai nos ligar é o pensamento. Mas eu tenho que ter o componente sintonia, eu tenho que estar sintônico para que ela aconteça. Esse sintônico é o meu consentimento, é o meu livre-arbítrio. Porque ao mesmo tempo que eu estou emanando um pensamento, eu também estou absorvendo. Então aí entra o meu livre-arbítrio. Eu vou deixar ele entrar, eu vou deixar ele se instalar. Então aí nós temos que entender muito bem essa pergunta. Tanto que Kardec, ele vai discorrer na Revista Espírita de 1858, tentando trazer, né, numa equação matemática, essa influência perniciosa. tá? Essa influência negativa. Ele vai dizer assim, entre outras palavras, se você pegar um período de 24 horas, pensa aí, marca um período de 24 horas. Todos os seus atos, todos os seus pensamentos, né, perniciosos, nesse período de 24 horas, 3/4 são influência. Apenas 1/4 é teu. Para você ver como é grande essa influência. Lembrando que ela só vai se dar através do seu consentimento. Então, para o nosso público, né, os vivencianos que estamos acompanhando aí, entender melhor, imaginemos o nosso mundo mental, uma casa que só tem uma porta, e essa influência vai bater. Cabe a mim abrir ou não. Aí entra a minha, o meu livre-arbítrio, ok? É, Ale, é interessante, a gente já dá até um toque bem mais bem-humorado nesse ponto, que a gente imagina assim, o livre-arbítrio é nosso, mas nós estamos cercados de testemunhos, né? Quer dizer, tem muito mais espíritos andando por aí do que a gente pode imaginar. Tem gente que gostaria de ficar vendo espírito. Então, para esses que gostaria de ficar vendo espírito, eu falo, ó, é melhor você ficar sem gostar, porque se você conseguisse ver tudo, você ia acabar se assustando com muita coisa que tem por aí. Mas, olha só, dentro da nossa própria, do nosso próprio lar. Se você for uma família de 5 pessoas, no mínimo tem uns 10 lá dentro junto com a gente, porque os protetores, não estamos falando nem de obsessores, sem contar os obsessores. Então, imagina só o tanto de amigos espirituais ou ignorantes que estão do nosso lado. Se você não estiver bem concentrado para poder captar exatamente o interessante para a gente, o bom para nós, o salutar para nós, você vai sofrer influenciação ruim. E a gente vê essas transgressões que existem aí o tempo todo, justamente com essas influências. Por exemplo, um exemplo prático que a gente pode dar de influência negativa é o suicídio. Uma pessoa, quando ela começa a colocar na mente que ela vai suicidar, com certeza muitos espíritos tentam influenciar ela de todas as maneiras para ela praticar aquele ato. Quer dizer, espíritos que estão ali que receberam o acesso, né? E até também nos ambientes que a gente frequenta. Agora, isso não quer dizer que qualquer ambiente que a gente entre, você vai ser influenciado pelo ambiente. A gente tem que estar preparado para entrar em qualquer ambiente, porque geralmente a gente socorre em ambiente que não está bom. A gente vai socorrer alguém em ambiente que não está bom. Digamos aí, quem atua na Cracolândia, por exemplo, está cheio de benfeitores que atuam na Cracolândia, pessoas encarnadas que vão na Cracolândia ajudar. Imagine a influência que chega nessas pessoas e elas têm que estar preparadas para não se deixar envolver, né? Então, a gente tem que saber sempre, essa casa mental que você falou, ela está preparada. Porque se estiver preparado, você pode entrar em qualquer lugar, onde for, que você não vai sentir essa interferência. Você pode até sentir essa interferência, mas você não vai se deixar envolver por ela, correto? Não, corretíssimo. O seu raciocínio é muito bom e muito, muito lógico, né? É, lembrando que você usou o exemplo da nossa casa, né? Já vamos dar uma pitadinha aí mais de humor também, né? Como você disse, se numa casa de 5 integrantes, né? Nós já temos 5 espíritos lá, né, encarnados. Né? Agora, lembrando que Kardec nos fala que os espíritos familiares, eles não precisam nem ser evocados, eles sempre estarão ao nosso lado. Então, por isso que nós vamos sempre ler na bibliografia espírita, né, que nós estamos acotovelando os espíritos, né, porque eles estão sempre... Porque é uma coisa que às vezes o pessoal pensa que é surreal ou é uma coisa totalmente diferente. Não. Para o pessoal entender um pouco melhor, né, os nossos amigos vivencianos aí, vamos lá. Existe, Kardec vai colocar a classificação de dois... Existe dois mundos. O mundo físico, o mundo material, tá, que é esse mundo que nós estamos interagindo agora, é esse mundo que os nossos olhos, né, estão vendo, vocês aí pela internet ou vocês no estúdio, é esse mundo que nós interagimos, que é o nosso mundo físico ou mundo material, ok? Vocês estão vendo aí no tablet. Esse mundo material, tá, Kardec colocou didaticamente essa diferenciação. Mas nós também temos o mundo espírita, o mundo dos espíritos, tá? Por que didaticamente eu falei? Porque, na verdade, esse mundo material e esse mundo espírita ou dos espíritos estão em forma um mundo só. Ou seja, nós estamos interagindo constantemente. Por isso que nós vamos ler aqui. Nós estamos acotovelando, né, os espíritos. Porque essa interação é muito constante. Não é uma coisa assim, eu estou de um lado, ele está do outro. Não, nós estamos no mesmo local. Uns encarnados, outros desencarnados. Uns em corpos materiais, outros não. Então, essa interferência, né, essa vivência, essa interação é muito constante, muito maior do que a gente imagina. Às vezes, né, até mesmo dentro do movimento, você fala assim, nossa, né, a gente está cercado de espírito, o pessoal até arrepia, né? Não, mas isso é uma constante, é muito constante isso. Verdade. O pessoal tem que entender essa didática para poder ir se acomodando, se acostumando a poder vivenciar um pouco melhor isso, entendeu? Legal. E a gente tem aqui também a pergunta do Daniel Rosa, né? Voltando aqui, que você disse que já conhece. O Daniel também é um ouvinte nosso assíduo, sempre está aqui participando conosco, né? Sempre. Posso contar um detalhe dele ou não? Pode, por favor. Na época eu fazia estudos pela Rede Amigo Espírita, né? E eu sempre fazia uma interação com o público, e o Daniel era o que mais acertava. Tanto que ele chegou a ganhar até um livro meu, e enviei para ele, disse, porque ele, só ele acertava as coisas. Eu falei, não, vou ter que mandar um livro para esse menino. Que legal. E ele é bem interativo, sempre participa aqui conosco, né? A gente gosta mesmo é dos ouvintes que clica aí no botão curtir. Não, brincadeira, pessoal. A gente gosta de todos os nossos vivencianos que estão participando conosco. E o Daniel sempre participa aqui. Ele fala: professor Alê, como médiums, deixa a pergunta: como médiums em aperfeiçoamento, qual o critério para os bons espíritos nos utilizarem na interferência das nobres causas sociais e espirituais ao bem da coletividade? Então, ele fala o lado mais positivo, né? Daniel, obrigado pela sua pergunta, tá? Pelo seu carinho de sempre. Deus sempre vai ver a intenção. Isso é ponto de partida. O pensamento e a vontade vai ser o carreador disso, Dani. Você vai atrair, né, os bons espíritos, né, os espíritos, né, os mensageiros divinos, e sempre, né, o exemplo da Cracolândia aí que foi usado, ou outras obras, né, que são assistenciais, que tem todo um carinho, não só mediúnica, como não mediúnica, né? Tudo vai depender da sua intenção, da sua pureza de pensamento, da sua vontade em querer ajudar, e não querer tirar proveito dessa ajuda, né? Porque no movimento tem muito disso, né? O cara, eu fiz tal coisa, o cara mostra para todo mundo, às vezes, né? Ou se vangloria porque ele fez X coisa. Não, então Deus sempre vai assistir aqueles que são bem intencionados. Então, o pensamento, a vontade, impulsionando aquele ato, né, de querer ajudar, de você sair do seu cordão umbilical e ir atender o próximo, né? Eu acho que isso é fator preponderante para você ter a assistência dos bons espíritos. Tanto se nós recorrermos ao evangelho atribuído a Mateus, não vou lembrar com exatidão, mas que é no capítulo 25, no verso 40, Mateus vai narrar que tudo o que fizeres ao meu irmão, né, disse Jesus, é a mim que estareis fazendo. Então, quando nós saímos de nós para tentar ajudar alguém, eu sempre falo que aquele alguém é o beneficiário direto, né? Nós estamos ajudando diretamente. Mas o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, para quando nós formos obter, seja qual for a nossa área de atuação, se nós queremos ter o concurso dos bons espíritos, a intenção de pensamento e a ação, a vontade em ação, né? é fundamental. A gente tem que estar sempre vinculado a isso. Então, Deus sempre vai ver a intenção. Kardec sempre fala para nós, o que importa é o fundo, não a forma. Então, é isso que a gente tem que estar sempre atento aí, Dani. Ale, é interessante essa colocação e a pergunta do Daniel, porque atinge diretamente aos médiuns, né? E principalmente os médiuns que estão iniciando. A primeira colocação que a gente faz é o seguinte, né? Que médium, ele não é escolhido, né? Médium é uma condição orgânica. O médium ostensivo, é claro, é aquele que veio passar por uma provação, por uma missão, ou veio trabalhar com isso aqui. Só que o que acontece? O que a gente tem que analisar, principalmente quando a gente está começando, né, que eu penso que a pergunta do Daniel foi mais ou menos dirigida a isso, qual o procedimento, é exatamente o comportamento moral de cada um, porque é isso que vai fazer você fazer um trabalho correto ou não, você ser cercado de espíritos que te ajudem de alguma maneira. Porque o que a gente vê às vezes, esses tempos até aconteceu um caso que nós conhecemos, de uma pessoa que era médium, uma menina, uma médium muito, muito assim, promissora no sentido da influenciação que ela recebia para passar as mensagens. E ela recebia muito espírito de, assim, trevoso, né? De regiões abismais. E ela ficava muito encucada com isso, porque falou, poxa vida, todas as vezes é só comigo que acontece isso, parece que tudo quanto é tranqueira vem aqui para cima de mim, né? E aí um dia eu perguntei para ela onde é que ela estava andando, né? Porque eu sabia que ela andava em tudo quanto era balada que você podia imaginar. Eu falei, você anda em tudo quanto é balada que você pode imaginar. Aí depois você quer chegar aqui e só receber espírito de luz, que jeito? Você está cercada é de quem te cerca mesmo, você está cercada das suas companhias. Então, a gente tem que analisar esse ponto de vista no sentido de como é o meu comportamento, qual o nível moral que eu estou, porque médium não é escolhido, o médium não vai ser bonzinho. Ah, aquele é médium, ah, é o bonzinho que foi escolhido para ser médium, ah, é o maldoso que foi escolhido para ser médium. Não, mediunidade é para todo mundo. Então, você tem que mudar seu comportamento. Aí a gente consegue ter firmeza de propósito, honestidade, porque a coisa mais fácil também é o médium decair. É o médium se influenciar pela vaidade, né? Querer achar que é o bom. E daqui a pouco ele se perde, como a gente vê tanto médium famoso se perder, né? A gente vê no meio do caminho, ele se perde mesmo. Por quê? Porque se deixou influenciar por companhias que estão querendo mostrar que ele é bom, e na realidade nós temos que buscar a moral e não ser bom, né? Então, eu só apenas resumi essa questão moral que você falou, muito bem falado. Eu falei que é a intenção de sentimento, isso, né? Então, isso. O mundo moral, né? É o moral, né? No caso que Kardec fala pro francês, é nosso mundo, é o estado da alma, de mundo de pensamentos, de sentimentos, né, de interesses, de tudo. Então, é nesse ponto, nós temos que estar sempre... Kardec sempre fala, ele é muito categórico, ele fala isso em diversas obras deles, né, nas obras fundamentais, o que importa é o fundo, né, não é a forma. A forma, né? Então, esse fundo é o nosso mundo interior, né, o nosso mundo interno, de sentimentos, né, de bem-querer, de pensamentos, tudo isso é que vai caracterizar a assistência dos bons espíritos, ok? Legal. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Tem algum recadinho para dar? Antes da gente ir para o intervalo, só comentar aí de novo do sorteio, né, que a gente vai fazer. Isso, isso. Então, pessoal, ligue para nós aqui, ou então entre aí no WhatsApp, no YouTube, que nós temos o kit de sorteio aqui, que é a nossa camiseta, né, dos 17 anos, a nossa caneca, tá aqui, ó, dos 17 anos, presente para você, uma máscara e um chaveirinho do Vivência. Isso é o kit, né? Quem ganhar vai levar tudo isso aqui. É, mas tem que colocar aí e dizer que quero participar. E quero participar do sorteio, senão a gente não vai saber se você quer, então, né? Então a gente só vai colocar o nome aqui na lista de quem falar que quer participar do sorteio. Olha que interessante, o Rodrigo tá respeitando o livre-arbítrio, né? Quero participar, né? Tem que colocar lá. Exatamente, senão a gente vira espírito obsessor, né?

Então tá aí o nosso amigo Alê para as perguntas. Tem a pergunta do Gil Rangel, sim, né? A pergunta do Gil Rangel, deixa eu colocar aqui na tela, aparecendo aqui também. Então, até a gente já inicia com ela aqui. Como saber distinguir os pensamentos nossos daqueles sugeridos pelos espíritos? É, lá o nosso amigo Gil Rangel, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, mano. Abraço pro pessoal. Gil, muito obrigado pela sua pergunta e muito interessante e oportuna. Tem uma regrinha que a gente também não pode levar muito ao pé da letra, mas assim, os primeiros pensamentos são os nossos, o que vem depois, né, são as influências. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei que às vezes no nosso cotidiano é muito corrido, e na nossa correria a gente se perde, e a gente não para em algum instante para analisar o que nós estamos pensando. Tá? Por que que eu te falo isso? Isso aí eu aprendi um pouco após estudos, a gente parar em determinado momento, mesmo na correria, e preste atenção no que você está pensando. Por quê? Se esse pensamento difere muito, tá, do que você geralmente colocaria, um exemplo, eu não bebo, tá, e de repente eu passo em frente a um bar e falo assim, nossa, vontade de tomar uma cerveja, peraí, eu não bebo. Então você já começa a analisar esse tipo de pensamento, por que que isso está vindo até a mim, por que que isso está me causando esse desconforto. E outra coisa, essa influência muitas vezes elas são insistentes, elas ficam martelando, tá, a sua casa mental, e aí você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que sempre a análise desses pensamentos, eu sei que às vezes é muito difícil, volto a repetir, no nosso dia a dia, tá, você parar um instantezinho para poder analisar o que que você está pensando, por que daquele pensamento, sendo que você não pensa daquele jeito. Então, é a análise. É assim como também é feito com as nossas mensagens que nós recebemos. Tem que passar por um crivo. Kardec sempre foi muito claro, foi muito objetivo e lúcido nesses filtros, né, que ele criou para poder saber se uma mensagem é legal ou não. Como diz João também, né, verificar se todos os espíritos são de Deus. Né? E também os nossos pensamentos. Por isso que aquela máxima, né, que o pessoal no movimento sempre discute muito, sobre, né, conhece-te a ti mesmo, nesse ponto a gente pode até trazer para o nosso dia a dia, né, de conhecer os nossos pensamentos. Por que que eu estou pensando nisso? Né? Foi citado um exemplo logo no início, a questão do suicídio. Né? Poxa, mas por que que eu estou me enveredando para esse lado? Por que que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Né? Sendo que eu sou uma pessoa tão expansiva, tão alegre, né? Estou estudando a doutrina, né? Sei da vida pós-morte, como que é, sei como que são que leis que regem, por que que eu estou tendo esses pensamentos? Aí é a hora também, e aí eu fico um alerta para todos, tá? De a gente não querer ser um super-herói, querer resolver tudo por si só e da melhor maneira. Às vezes é necessário você buscar um auxílio, às vezes até profissional, para saber, né, talvez te ajudar, o porquê desse pensamento, se tem alguma relação com algum distúrbio que você está passando, emocional, né, ou mental. E também procurar um auxílio espiritual, de você se conectar mais com prece, ou de você procurar um centro espírita, né, para poder ter uma terapia fluídica, né, de passe magnético, água magnetizada, para tentar te reequilibrar. Tá? Então, acho que é muito importante. Agora, como que você vai distinguir isso? Sempre analisando os tipos de pensamento. Ok? Isso é uma regrinha fundamental. Pena que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente passa o dia e nem se deixa levar. Mas, Alê, eu recomendaria para Gil, né? É Gil, é mulher. Que ela procurasse no capítulo 9 do Evangelho do Livro dos Espíritos, que está a intervenção dos espíritos no mundo corporais. Pergunta 461 responde com muita tranquilidade para Gil. Então eu recomendaria que ela procurasse o capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Ali tem todas as respostas a que ela possa procurar. Isso, ô Gil, procura a segunda parte, tá? A parte segunda do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, você vai ter essa pergunta que ele falou aí, 461, né? Como havemos de distinguir os pensamentos que são os próprios dos que aqueles que são sugeridos? Aí o Kardec vai colocar lá de uma maneira muito interessante. Posso dar uma dica ainda mais para você, Gil? Se você não tiver o Livro dos Espíritos de mão, coloca lá www.kardecpedia.com.br. Lá você vai encontrar todas as obras de Allan Kardec totalmente interligadas, tá? E o mais legal, gratuitamente. Então você não precisa nem ter o livro físico. Você pode acessar lá e você vai buscar lá parte segunda, capítulo 9, questão 461, ela vai listar para você lá. Okay? Com essa resposta que você e o Rui falaram aí, Ale, nós respondemos aqui também para Deli. Deli, nossa amiga Deli, que é daqui do programa também, ela tinha perguntado como saber se estamos sendo influenciados tanto positivo como negativamente. Então ali a gente vai conseguir ver isso. Mas tem uma pergunta interessante aqui do nosso amigo Marcos Sugai, lá de Santos. Ele está perguntando o seguinte. Ale, a influência dos espíritos varia com a idade? Tipo, as crianças, adolescentes, adultos, idosos têm graus de influências diferentes? Olha, uma boa pergunta. Um abraço a todos de Santos. Lá tenho o maior carinho por essa cidade. Olha, nós somos espíritos, né? Espíritos imortais. Nós sabemos que nós não somos criança. Tá? Nós estamos num corpo de uma criança para que se desenvolva em provas, né? Em expiação e tudo mais. Então, o espírito, o mundo mental... né, esse mundo interno da alma, né, ele independe, tá, da idade, ou do sexo, ou da cor da pele, e tudo mais, da religião. Então, se fosse assim, só os espíritos eram influenciados? Não, entendeu? Isso independe. Claro que, se nós pegarmos um adolescente, o mundo mental dele, a vivência dele, né, os lugares que ele frequenta, talvez pode diferenciar, às vezes, de um adulto, ou de um senhor na terceira idade, ou de um bebezinho, tá? Muitas vezes. Mas, assim, são peculiaridades próprias da idade, mas nós temos que ver a essência. Eu vou dar um exemplo, talvez, para você ter uma noção melhor. Eu sou fisioterapeuta, então vamos supor que você chegue aqui no meu consultório e com dores nas costas, muitas dores nas costas, né? E aí você fala, ó, doutor, é assim, assim, assim, acontecendo isso, tá. O que eu vou fazer de pronto? Eu vou promover uma analgesia, um relaxamento, que eu vou tirar a tua dor. Eu estou tratando a sintomatologia, ou seja, o seu sintoma que é dor. Mas, quando você retornar nas outras sessões, nós vamos ter que abarcar a causa. Nós temos que eliminar a causa que está te dando essa dor. Porque, um exemplo, você vem aqui, eu trato sua dor, faço uma analgesia, fica ótimo. Você vai embora, você continua fazendo as mesmas coisas, tá? Que você fazia, você vai voltar no outro dia com a mesma dor. Eu vou tratá-la novamente, você vai sair sem dor, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e a dor vai se localizar novamente. Então, mais ou menos seria isso. Nós não podemos tratar somente o sintoma. Ou é adolescente, ou é jovem, ou é senhor, ou é senil, não importa. Somos espíritos. A causa é interna. O mundo de pensamentos é a alma. Então, nós temos que tratar isso. Esse mundo de pensamentos, de ações, de sentimentos, é isso que nós temos que mudar. se nós não mudarmos, isso não vai promover uma melhora. Então, o que o movimento fala muito, né, de reforma íntima, Kardec trata como transformação moral, né? Então, essa transformação moral, como foi muito bem dita aqui, ela que vai determinar isso. Agora, independe da idade, porque somos espíritos imortais, né? Hoje eu estou alocado no corpo de uma criança ou no corpo de um adolescente, mas nós temos uma bagagem, né? Não vale lembrar que nós somos espíritos, às vezes, muitas vezes, milenares, né? Que estamos reencarnando aí, buscando o nosso progresso, e somos hoje uma alma, né? Uma alma que sobrevive à morte do corpo biológico, né? E que nós vamos levar todas as nossas bagagens, tanto do intelecto quanto da moral, tanto as nossas vicissitudes quanto as nossas virtudes. Então a gente tem que estar sempre isso em mente. Se eu tenho essa visão mais ampla, eu vou ver que não importa se eu sou adolescente, sou senil, ou se eu sou ou não sou, é a mesma coisa. Agora, guardadas as proporções da idade, né? O estímulo que ela tem e tudo mais, o mundo dela, isso vai influenciar fluidicamente, né? No seu dia a dia. Ale, espero ter respondido a pergunta dele. Ale, a gente viu no final do ano, na virada do ano, na surdina, né? Os políticos argentinos aprovarem o aborto no dia 30 de dezembro na Argentina. Né? Então, eu falo assim na surdina porque muitos políticos fazem isso em momentos de festas ou em momentos para que as pessoas não percebam. Né? Isso também pode ser uma influência negativa espiritual? Os políticos são influenciados também para as leis? Olha, a gente tem que diferenciar que as leis físicas, né, são feitas por homens. Homens são falhos e também somos influenciáveis. Então, com certeza terá alguma coisa. Agora, eu preciso saber na íntegra, eu não posso falar. Kardec me ensinou uma coisa muito interessante, viu? Kardec, homem, né? Ele vai dizer para mim, para nós, né, que a crítica só é aceita quando feita por aquele que conhece de fato, né? Então, eu não sei quais são as diretrizes, né, que eles aprovaram para legalizar o aborto. Agora, para nós espíritas, né, no seu contexto maior, nós sabemos que o caminho não é esse. Agora, se houve influência ou não, são leis feitas por homens, né, para atender às vezes suas necessidades, para atender os seus caprichos, né, e etc. Agora, influência, todos nós somos influenciados. Então, provavelmente, com certeza, houve sim uma influenciaçãozinha lá, assim. Agora, aí cabe cada um, né, colocar isso de uma maneira individual, porque cada caso é um caso, né? Ale, é interessante que o Rodrigo colocou ali, mas eu tinha outra colocação aqui, né, do Ed Moreno, sobre isso também, que ele fala. O que eles fizeram? Até 14 semanas, então 3 meses e meio... indiscriminadamente, você pode abortar. Então, é interessante, ele faz a colocação aqui, porque para nós, né, para nós seres humanos, por exemplo, é impensável, por exemplo, você destruir um ovo de tartaruga, né? Matar um filhotinho de mico-leão-dourado, fazer qualquer coisa contra um animal. Então, qualquer coisa contra um animal é crueldade. Contra um feto é direito. Você pode fazer, certo? Então, são colocações que são interessantes, né? Porque a vida é importante, tanto do animal como do homem. Mas, teoricamente, a do homem deveria ser muito mais importante. Pelo menos é o ser mais inteligente que existe, mas demonstra ser o mais burro de todos também, quando faz um negócio desse. Porque... é um absurdo, é um absurdo um negócio desse. Quer dizer, é impensado isso. É uma vida. Ela começou, é vida. Não tem idade, nem 3 meses, nem 1 mês, nem 1 dia, nem 1 hora. É vida. Não interessa. Então, nós estamos matando sim, de direito. Então, o direito está dando. Estão dando o direito de matar as pessoas. Estão dando o direito de matar as pessoas. Eu fico pensando, eu fico projetando essas leis do aborto da seguinte maneira, né? Parece que nos Estados Unidos até 9 meses de gestação pode. Entendeu? Pode. Aí eu tô pensando assim, daqui uns tempos eles vão falar, não, vamos fazer o seguinte, não tá muito bom só no útero, não. Vamos esperar nascer também, se nascer com algum defeito, a gente mata também. Entendeu? Vai acontecer isso. Na antiga Grécia era assim, né? É, eu não tenho dúvida nenhuma que vão fazer, mas ainda era proibido, mas agora é de direito, né? Vai ser de direito também matar as pessoas que nascem com algum problema, com alguma deficiência, né? Então, na antiga Grécia, em Esparta, né, os filhos que eram, tinham algum problema físico, eles arremessavam num penhasco, né? Mais ou menos. Aí você, voltando àquele tempo de Esparta, né? Aí já dá pra gente entender a influenciação espiritual aí. Quem que tá influenciando a gente agora? Não é aqueles mesmos que já faziam isso lá atrás, que estão influenciando de novo, né? E a gente se deixando influenciar? Eu sempre faço um trocadilho. Eu sempre faço um trocadilho que esse pessoal que aprovou lá no Congresso Argentino, né? Se a mãe dele tivesse feito, eles não estariam aprovando, né? Exatamente. O único defeito deles foi esse, que a mãe deles não devia ter feito lá atrás, né? Aí uma pessoa aqui, nesse comentário do Aécio, eu não está o nome dele aqui no meu celular, né? Pode ser até que esteja ali no Rodrigo, ele só está o telefone dele, que o final aqui é 3343, é aqui de 12 mesmo, da nossa região. Ele diz aqui que essa resposta é as forças do mal que tentam dominar o mundo. Concordo plenamente com ele, né? Tem até uma oração das fraternidades que fala isso. Protegei-nos contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Isso é isso mesmo. Quero fazer uma crítica também. É todo mundo aqui que elogia o Papa Francisco, que todo mundo elogia ele. Todo mundo elogia ele. Não falou um A contra a terra dele fazendo um aborto. Não falou um A. Até agora não falou um A. Falou assim, olha, se alguém não deixar nascer, olha o que, que ele falou, a pessoa só nasce se alguém deixar nascer. Vê se isso é comentário de um líder de uma religião. Eu que estou fazendo essa crítica, tá bom, pessoal? Não é a doutrina espírita, não é ninguém. Eu estou fazendo essa crítica contra o Papa Francisco, que todo mundo enche a bola dele toda hora. Já fez um monte de coisa interessante aí. Ele aparece mostrando muitas coisas interessantes. Agora, nessa hora que o católico é contra o aborto, o líder é obrigado a vir falar contra. Por que nós estamos falando dele? Fala, mas ele está lá no Vaticano, mas ele é argentino. É igual tiver uma lei de aborto aqui no Brasil e as religiões não se posicionarem. O espiritismo, por exemplo, o presidente da Federação Espírita Brasileira, da USE, da Aliança, tudo, não se posicionar contra. Não existe posição de meio termo. Existe posição, nesse sentido, é só posição contra. Então, não é nem o tema de hoje isso aqui que nós estamos falando, né? Não, mas a gente fica... Não, mas é oportuno, exatamente. É oportuno. A gente fica... São coisas que deixam a gente indignado. Isso deixa a gente indignado. É aceitar esse tipo de coisa. Por que não volta a roda? Não seria muito mais fácil voltar a roda? Deixar nascer e colocar lá na roda para os outros tomar conta? Tá cheio de gente querendo criança aí. É porque antigamente isso era muito mais decente. A mulher não queria o filho, ia lá num convento, botava na roda, virava a roda lá para dentro do convento, as freiras pegavam, não queria nem saber quem que era, criava a criança ali tudo. Cria uma roda de novo, ao invés de criar o que você acabou de falar, né, jogar as crianças do penhasco. É isso que estão fazendo. Jogando as crianças do penhasco. O problema maior, viu, Jorge, que dá a impressão que as pessoas estão mais preocupadas com os atos sexuais do que com a educação. Então é isso que... E as consequências. As consequências, porque a gente aprende na doutrina espírita que nós, quando vamos pensar num filho, nós temos que pensar em todas as possibilidades, ter comprometimento com esses nossos filhos. E o que está apresentando é que as pessoas querem fazer sexo qualquer hora, qualquer momento, e depois as consequências simplesmente ficou grávida, vamos tirar. Quer dizer, não é por aí, né? Eu acho que precisaria ter uma educação sexual muito mais importante do que fazer lei a favor do aborto, né? E quem deu a resposta aqui, ele colocou o nome agora, é o Oswaldir, lá de Pindamonhangaba, ele que falou das forças do mal que tentam dominar o mundo. Hoje estão tentando de tudo quanto é jeito. E se a gente continuar do jeito que está aí, não sei não. Eu fico imaginando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, há uns 3 anos atrás, o negócio estava descambando tudo para isso. Se o governo está bom, Cada um tem seu direito de pensar, mas pelo menos essas coisas deu uma apagada aqui no Brasil. Né? Pelo menos deu uma apagada nessas coisas. E o SUS iria fazer de graça os abortos. Quando a gente percebe que o SUS não tem condições nem de cuidar direito do pessoal que vai procurar os hospitais, agora cuidar de aborto também seria o fim do mundo. Né? Eu acho assim, vamos continuar com o nosso assunto. O Cláudio fez uma pergunta aqui, o Cláudio Yudi, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, lá de Uberaba, né? Pertinho aí de você, né, Ale? Uberaba. O Cláudio está escutando lá onde tem o trabalho de psicografia do Bacelli também, né? Mandando um abraço lá para ele, pro Sérgio Santos. A gente gosta bastante, sempre toca as músicas também aqui do Sérgio. Né? E ele fez uma pergunta, eu vou resumir as três perguntas numa só, tá bom? Vamos lá. Fez três perguntas, mas como a gente passa aqui o tempo voando, é melhor a gente resumir, aí você escolhe qual é a melhor. Então ele perguntou como é a influência dos espíritos nos velhinhos, né? Porque até lá eles é um lar de idoso, lar, né? Idosos, que é o lar de Pedro e Paulo. Como é a influência por espíritos doentes nos hospitais e como é a influência de encarnado para encarnado? De encarnado para? Para encarnado. Né? Nós influenciando, tá. A influenciação entre... Tá. Vamos pegar essa última aí, que acho que a pergunta se estende mais. Essa dos velhinhos a gente já respondeu numa outra aí, sim, né? Sim. Na questão da idade, que somos espíritos e trazemos uma bagagem, não dependemos da idade. Claro que, dependendo do estágio que nós estamos no mundo de corpos materiais, tem as suas peculiaridades, né? Então, no caso dos senhores, né, estão nos asilos aí, os velhinhos, né? Tem aquele saudosismo, tem aquela coisa, já passaram por muitas situações, né? Durante a vida, muito sofrimento. Se está num asilo, não sei se é esse que ele falou, nos lares de velho, né, de idosos. É sim. Hã? É isso mesmo, porque o Yuda ajuda a tomar conta lá do lar Pedro Paulo, lá em Uberaba. Eu já estive com ele aqui em Rio Preto, eu conheço o trabalho dele. Então, provavelmente, assim, esse abandono, essa coisa, né, tudo isso gera um transtorno no mundo interno, no mundo, né, da alma, de sentimentos, de pensamentos, e tudo isso vai refletir em termos de influência. Porque lembrando que todo pensamento ele gera um efeito fluídico ao redor, e esses fluidos que estão ao redor terão sempre a qualidade do meu pensamento. Agora, sobre essa questão de encarnado para encarnado ou desencarnado para encarnado, eu tenho uma coisa que eu vou resumir isso para todos entenderem. Primeira coisa, como que se dá essa influenciação? Lembra, nós comentamos alguma coisa? Sempre através do pensamento. O pensamento que Kardec vai colocar para nós é uma força viva. Ele vai dizer também que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que as mãos são para nós, homens. Um exemplo, com essas minhas mãos eu posso curar. Com essas mãos também eu posso te matar. Com essas mãos eu posso te acariciar, mas também com essas mãos eu posso te bater. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos, que as mãos são para nós. Nós podemos fazer qualquer coisa com as nossas mãos. Assim são eles, com o pensamento e a vontade. Se esse pensamento, tá, através do combustível da vontade, é que vai determinar a influência através de uma sintonia, então vamos entender uma coisa. Vamos colocar um exemplo claro, cotidiano. Se eu estou pensando em ódio, eu vou gerar, o meu mundo mental, né, está maquinando ódio, né, com raiva, com ódio, eu vou gerar um efeito fluídico ao meu redor, e esses fluidos estarão com a qualidade do meu pensamento, que é ódio. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que eu coloco esse pensamento, ele vai entrar em sintonia com outros espíritos, olha só, com outros espíritos que estão pensando a mesma coisa que eu, Ale. Como se fosse uma estação de rádio, a gente vai colocar, para o pessoal entender melhor, numa sintonia, numa faixa, Tá? Então, o que nós temos que entender? Ao emitir uma ideia através do meu mundo de pensamentos, eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre o pensamento de outros seres, pode ser encarnado ou não, tá? Que se assemelham com os meus. Então, olha só que interessante. Não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. Por quê? O pensamento é um atributo da alma. A alma que pensa, não é o corpo que pensa. O corpo é instrumento da alma. Então, se eu entender que ao emitir uma ideia através do meu mundo de pensamentos, eu posso ser tanto encarnado quanto desencarnado. Eu vou me colocar em sintonia, vou estar sintônico, estabelecendo uma atração entre o mundo de pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Esse mundo de pensamento também pode ser encarnado ou não. Então, independente disso, vai dar sempre para esse mundo de pensamentos. Claro que vai ter que ter essa sintonia, temos que estar sintônicos. E aí também, Yuri, se você me permite, eu vou colocar uma coisa, nós vamos entender um pouco melhor Jesus. Olha só que interessante, né? Eu sempre falo que nós temos que estudar Kardec para compreender melhor Jesus. Um exemplo, se eu entendo que é via pensamento, que esse mundo de pensamento é próprio da alma, pode ser encarnada ou desencarnada, tá? Jesus vai falar em Mateus, né, no Evangelho atribuído a Mateus, que é onde estará o meu coração, o meu tesouro, perdão, lá estará o meu coração. Então, vamos trazer para a nossa temática. Aonde estiver o meu pensamento, vamos trocar tesouro por pensamento, tá? Aonde estiver o meu pensamento, lá estará não o meu coração, a minha alma, porque a alma é o pensamento. Então, independente se você está encarnado ou não, não importa, sempre será o mundo de pensamentos, de sentimentos interno da alma que vai determinar esse tipo de influência ou essa influência. Claro que para que isso ocorra, o pensamento é a ponte, eu preciso estar abrindo, né, a portinha da minha casa mental para que essa influência se estabeleça. Ok? Espero ter respondido. Um abraço a todos aí. Saudade de você. Pode falar. Pode falar. Ali, também tem um problema da idade. Não é a idade que vai fazer com que as pessoas... com relação ao sexo, aquela coisa toda, modifique. O que modifica é justamente a nossa evolução espiritual. Porque nós tínhamos uma amiga aqui que era, o sonho dela era trabalhar com idosos. E o que acontece? Depois encontrei com ela, depois de um determinado tempo, falei, e daí, como é que tá? Tá continuando com a idosa? De jeito nenhum. Falei, mas por quê? O que, que aconteceu? Não, eu pensei que quando as pessoas ficassem idosas, elas teriam mais amável, mais tranquila, mais serena, mas eu cheguei à conclusão que tem gente que continua velho, chato, inclusive cantando a gente, não podia nem andar e vinha cantar a gente para sexo. Então a gente vê que essa questão de sexo é terrível, né? É uma das coisas que passa o tempo, muda o tempo, mas se a pessoa não mudar o seu pensamento, ele continua do mesmo jeito, né? Sim, por isso que eu falo que não depende da idade, né? Sim. Depende sim. Da bagagem interior, justamente, interna, né? Da e da evolução do espírito, né? Porque ele pode nascer ignorante com uma série de coisas, mas pode evoluir, né? É por isso que aquela pergunta que você... Pode que não, Marco fez, deve, né? É, aquela deve, pergunta essa que lei, o Marco lei fez, do progresso. Né? É, sim. Nós sabemos que nós entramos no... Uma pessoa que está fazendo o primário não pode falar de uma série de coisas que não vai entender. Então, nós temos aquela nossa evolução que precisa ser aceita com muita tranquilidade, né? E a pessoa modifica se ele quiser, respeitando o seu livre-arbítrio também, né? Outra coisa aqui para a gente dar uma resumidinha aqui, Alê. E como nós falamos no começo, né, dessa influenciação, que muitas pessoas pensam que a influenciação só seria coisa ruim, quando na realidade... É que são coisas boas, depende de nós, né? Isso aí nós já dissecamos aí bastante. Também queria falar das influenciações no sentido de quem influencia quem. Porque a maioria pensa que influenciação, então, é só de espírito para nós, de encarnado para desencarnado. E a gente sabe que existe essa influenciação, ou então obsessão, digamos assim, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, não tenho dúvida que a gente influencia pra caramba e perturba demais os espíritos, nós, né? Então, foi o que eu acabei de explicar, não importa o teu estado ser encarnado ou não, importa o teu pensamento. É. E de desencarnado para desencarnado, a gente vê desencarnado influenciando o outro no lado espiritual, e de encarnado para encarnado, como você colocou muito bem. Talvez a maior influenciação que a gente sofra, ou então a gente faça, sofra não, a gente sinta, e também o que a gente faça seja a influenciação de nós para nós mesmos. Então nós passamos o tempo todo sendo influenciados por um amigo, sendo influenciados por uma má companhia, muitas vezes, sendo influenciado pela família, sendo influenciado por poder financeiro. Então, tudo isso são influenciações. Até por líder político, por religioso. Ale, nós vamos para o intervalo, mas eu queria fazer uma colocação para você, para a gente não deixar para depois, que depois eu vou emendar uma música baseada nisso que nós vamos falar. Nos centros espíritas antes, as pessoas que frequentavam costumavam muito a ter contato com o espírito. Por exemplo, chegava lá, via uma comunicação mediúnica pela psicofonia, uma psicografia, até sessões de materializações. Tudo isso existia muito mais antes. Hoje em dia, parece que os centros espíritas estão escondendo os espíritos. Chega no centro espírita, não tem espírito desencarnado, só tem encarnado. Então, ninguém quer saber de espírito no centro espírita. Parece que estão mandando os espíritos embora dos centros espíritas. Isso é uma coisa muito séria que eu penso. Tem gente que fez tudo quanto é curso que a gente pode imaginar e está aí com 20 anos frequentando espírito, tem medo de espírito porque nunca viu um se comunicar, nunca viu nada disso. O que você fala sobre isso, né? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Talvez vai divergir um pouco da sua. Uhum. Se a gente for, vamos retornar um pouco ao tempo, em 1854, 5, 6, quando Kardec começou a ter o contato, né, com as mesas girantes, né, que abortou na França por volta de 1854. Né, e aí demorou um pouquinho para ele tomar esse contato, e lá as mesas batiam, elas voavam, né, batiam na parede, elas tinham aqueles toques, aquelas coisas, né? E isso tomou conta de toda a Europa. Aí Kardec foi colocando, né, como um homem de ciência, como professor, foi catalogando, e todos chegamos em 1857, ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Tá? Ele continuou, tá? Logo em janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita. Tá? Em 1º de abril, ele lança a Sociedade Parisiense, né, que é o primeiro centro estabelecido do mundo. Aí. E aí ele começa todo um trabalho. Então, note que foi mudando. Era uma pancada, da pancada passou por uma cestinha, de uma prancheta, da prancheta passou por uma cestinha, de uma cestinha, e isso foi até que chegou na caneta, no lápis. Né? Tá. Então, para você ver, se a gente pegar essa evolução dos fenômenos espíritas, nós vamos encontrar muito isso até alguns bons anos atrás, como você mesmo disse, hoje já nem tanto. Por quê? Acho que hoje nós não vamos precisar mais disso. Eu não preciso ver um espírito para ter medo dele, preciso conhecer a doutrina. O que falta hoje no movimento é estudo. Estudo sério, sequencial. Porque a partir do momento que eu me debruço em estudos das obras fundamentais de Allan Kardec, eu não preciso de ter um fenômeno para saber, para não ter medo. Eu preciso de estudo. Eu acho que falta nas casas, as casas voltarem um pouco mais para Allan Kardec. Estudar mais, colocar um estudo mais sistemático de realmente o que é a ciência espírita. Que é uma ciência que deriva a filosofia, né, uma filosofia da ciência espírita que deriva consequências morais. Então, eu preciso estudar mais. O que falta no movimento é essa falta de estudos. Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de ficar querendo só fenômeno e estudar. Porque a partir do momento que você vai compreendendo como é que são esses fenômenos, você não precisa deles. Mas o Ale... um exemplo sou eu. Eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos. Eu adentrei a doutrina quando jovem, estudei, estudo até hoje. Eu nunca fui numa sessão de psicografia querer não saber do meu pai. Eu sei, eu estudo, eu sei como é que ele está. Independente da psicografia, não vai mudar nada o meu sentimento por ele. Porque eu sei que um dia que os laços do amor se estabeleceu, o tempo jamais vai desfazer. Então eu não preciso disso. Eu acho que nós estamos precisando de estudo. Eu acho que as casas têm que estar melhor aprimoradas, preparadas para acolher e melhor instruir a todos. Porque a partir do momento desta instrução, nós vamos colher bons frutos. Eu vou recorrer agora ao evangelho atribuído a João, no seu capítulo 8. Conhece a verdade vos libertará. Acho que falta isso para a gente. Olha, eu vou discordar em parte de você, viu? Vamos lá. É porque nós podemos conhecer muito bem a doutrina, mas acontece que tem pessoas que vêm nos procurar com tanto problemas espirituais que é só através de trabalhos mediúnicos que nós conseguimos resolver a situação dele. Vou fazer um parênteses agora. Hein? Eu não falei isso. Eu falei de ver fenômeno, foi isso que ele falou. Não, de mas ver só... fenômeno. Eu não falei isso também, não. Eu não estou falando da mediunidade, eu falei, você falou disso tudo, eu falei de prática. Prática para mim. Prática. A pessoa tem que ver. Tem gente que nunca... Não, você falou de ver espírito, ver uma comunicação, eu não preciso disso. Não, então, mas, por exemplo, se você só te estuda e não vê uma prática, a pessoa não sabe nada, ela fica alienada também, entendeu? Essa é a minha opinião. Não. Eu tenho certeza dessa opinião, As sessões mediúnicas... Elas são fechadas, eu não preciso ver. Mas para quê? Mas por que ser fechada? Não tem necessidade de ser fechada. Você pode fazer um pinga-fogo. Não tem necessidade de ser fechada. Qual a necessidade de ser aberta? Então, impressionar a pessoa, ela não voltar mais. Eu não penso assim desse jeito. Olha, Alê, você vai me desculpar, mas eu trabalhei seis anos na clínica de repouso Francisca Júlia, com doentes mentais, e a gente vê como o trabalho mediúnico que nós fazíamos... Como resolvi uma série de situações para aqueles doentes. Agora, quem mais se beneficiava... Deixa eu ser o mediador aqui. Quem mais se beneficiava com todo esse trabalho éramos nós médios, porque a gente aprendia muito mais com aquelas coisas todas. E tudo isso que você está falando, eu também sou contra. Eu acho que não há necessidade de fenômeno. Deixa eu ser o mediador. Tem hora que há, sim, que nós precisamos... Eu tenho um rapaz, um médico que fazia um curso comigo. Ele falou, olha, eu tenho uma paciente que todo mês ela vinha aqui, ele é ginecologista, ele examinava essa paciente e falava, a senhora não tem nada. Como não tem? Eu sinto isso. Não, a senhora não tem nada. Até que um dia ele estava fazendo curso com a gente, falou, sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que procurar um centro espírita, porque a senhora tem muitos problemas espirituais. E se você não tiver esse conhecimento mediúnico, como é que você vai tratar essas pessoas? Porque eu sei que tem muitas entidades que não querem. Você mesmo está falando uma série de coisas, que o conhecimento doutrinário ele é importante, mas é importante também que a gente pegue o touro pelo chifre, porque tem hora que tem necessidade de nós trabalharmos com esses espíritos. É o equilíbrio. Né? Deixa eu ser o mediador. Só um detalhezinho. Eu não falei nada a respeito da mediunidade. Eu trabalho com a mediunidade. Eu também trabalho com a mediunidade. Olha só, outra coisa, fenômenos espíritas, aclara, não precisa disso. Sim. Eu acho que o que o Ale essa quis é a minha dizer, posição. Eu acho que o Ale quis dizer foi a achar o ponto do equilíbrio. Né? Tem muita gente que só vê o lado da prática e não vê o lado do estudo. Né? Eu entendi o contexto. E talvez vocês interpretaram que ele só vê o lado do estudo e não vê o lado da prática também. Só para ser mediador. Eu sempre... Por exemplo, eu trabalho numa casa de psicografia, de cartas consoladoras, e o tanto de gente que tem sido salva por causa de uma psicografia é incrível. Concordo. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, tem que ter estudo e tem que ter prática. Porque a gente vê assim, por exemplo, eu não me interesso também, eu trabalhando com psicografia e tudo isso, não me interessa ficar pedindo carta de entes queridos meus. Eu não tenho necessidade disso, porque a gente sabe, como você falou, de você. Agora, tem gente que é vital, para muitas pessoas, é vital ela receber. Uma mãe que acabou de perder uma criança, uma psicografia salva a vida dela. Uma pessoa que quer se matar porque perdeu alguém, uma psicografia salva a vida dela. Então, não tem necessidade de sair para ir lá em Uberaba ver uma psicografia. A gente teria que ter isso nas casas espíritas também. E o que, que acontece? Você vê todo mundo fugir disso. Aí deixa todo mundo trancado. As pessoas chegam ali só, chega lá só, não, escuta só a preleção, escuta só a preleção, escuta só a preleção. E só você fazendo isso, você não convoca a pessoa também para o estudo. A gente tem visto muita gente entrar no estudo, por exemplo, por causa de ela ter participado de um trabalho prático. Sim. Aí ela vai para o estudo. Agora, só quando a gente chama para o estudo, igual assim, muitas pessoas vão fazer o curso e ela já é médium. Ela já tem mediunidade, a mediunidade dela está aflorada. Aí chega lá no curso e fala, não, você tem que fazer curso, você tem que fazer curso. É a pessoa caindo, a pessoa desmaiando, acontecendo coisa. Quer dizer, se, o Rui tem um trabalho desse há muitos anos que ele faz duplamente esse trabalho. O que que faz? Se a pessoa está com problema mesmo espiritual, ele coloca a pessoa para trabalhar. E ele colocando ela para trabalhar, simultaneamente ela estuda, porque ele obriga, fala, ó, você, eu vou te colocar na prática, mas você tem que estudar. Então, esse equilíbrio... Eu penso que é muito importante. Então, quando a gente fala que as pessoas estão expulsando os espíritos do centro espírita, é exatamente esse. Estão dando só valor para chegar lá e fazer reza, ficar rezando, e esquece do importante que o centro espírita é de espírito. O espiritismo é de espíritos. Foi trazido para nós pelos espíritos. Então, tirando eles fora da jogada. Nós já tivemos caso, viu, Jorge, da pessoa ficar incorporada dia e noite, 24 horas incorporado. E como é que faz? O estudo da doutrina espírita que vai resolver? Não, se você não tiver lá um médium que dê passividade para receber esses espíritos, encaminhar esses espíritos, não vai resolver nada. Né? Bateu um exorcista, pô. Olha, agora esse assunto, a gente viu? Sabe que é o mais interessante. Eu sempre falo que médium, que é médium e não estuda, é que nem celular na cadeia. Receber até recebe, mas só faz caca. Uhum, então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é o que a gente está vendo muito hoje no movimento. Muitos médiums, tá, em processos obsessivos por falta de estudo, de compreensão do fenômeno. Não estou falando que eu sou contra a psicografia, ou não. Tanto que eu tenho grandes amigos que são médiums psicográficos, perfeitos, mais que perfeitos. Não. Tá? Inclusive o Bacelli, que está lá em Uberaba, que vocês citaram, é um grande amigo. É. Temos o Newton aqui próximo de mim. São médiuns excelentes. Mas que, se a gente entende a dinâmica, nós estamos à frente do movimento, tá? Se eu sei da importância do estudo, a partir do momento que eu vou estudando, eu vou compreendendo, eu vou me afastando um pouco dessas questões. Não é que vai deixar de ter trabalho, não é isso. Eu estou falando nós do movimento, entendeu? Nós temos. Ele mesmo falou ali que ele já participa há anos da psicografia e nunca também se interessou por cartas. Eu, mesma coisa. Porque eu sei do real que acontece. Então, essa compreensão é muito importante. Não que nós não devemos trabalhar a mediunidade, não é isso? Sem sem estudo, ninguém se aprimora. Sim, né? Ninguém. O Allan Kardec coloca isso para nós, né? Coloque isso para nós. Tem que ter estudo. Sem estudo, ninguém se aprimora. Não tem jeito de se aprimorar sem estudo. E eu acho que o incentivo mesmo para você colocar a pessoa no estudo é ela ser atendida de pronto. Ela ter o contato de pronto se ela está necessitando disso. Aí, com certeza, a gente vê a mínima quantidade de pessoas no estudo. Isso aí eu concordo plenamente com você. Também concordo. E a gente vê as pessoas alienadas, trabalhando dentro de uma casa espírita também alienadas, sem saber o que está fazendo. Porque se preocupa muito só em olhar algum fenômeno, alguma coisa. Então, o trabalho tem que ser dentro da casa espírita. Agora eu falo, dentro da casa espírita. As duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem visto, pelo menos, nos lugares que a gente conhece, é muita gente tirando fora o espírito. Tirando o espírito fora. E como é que se faz com aquelas pessoas que vêm tomar um passo e incorpora na hora ali? Como é que a gente faz pessoas que vivem dia e noite sem dormir, com problemas espirituais? Como é que a gente faz com criança que chora dia e noite e a gente vem... Vou dar um exemplo prático para você. Isso. Eu recebi uma senhora, tá, no qual ela dava uma passividade, ela não é espírita, tá? Ela recebia essa passividade, e não tinha hora, não tinha lugar, E aí a gente recebeu ela, acolheu ela, orientamos ela. Por quê? Olha só, ela foi procurar um centro que se diz espírita, tá? E a senhora é médium, a senhora vai ter que trabalhar. Colocaram ela na mesa. A partir daquele momento, ela ficou 10 vezes pior, segundo o relato dela. Então, ela foi acolhida, fomos levados o nome dela para a nossa sessão mediúnica. Ela começou a tomar uma série de passes, começou a fazer algumas coisas, começou a entrar no estudo e ela melhorou. Hoje, ela trabalha, tá? Depois de um longo tempo, ela trabalha tranquilamente. E hoje, se ela estiver me ouvindo, ela vai [S2] Legal. [S1] Se lembrar. Ela falou que se ela tivesse procurado um centro que a orientasse de fato como ela foi orientada, muitos transtornos da vida dela teriam sido evitados. Legal, legal. Vamos para o nosso intervalo? Vamos. Só para a gente fechar isso aqui também, a gente vai colocar a música Sou Espírito. E aqui nós temos a Sônia Santos, a nossa irmã aqui, que faz outro programa aqui. Ela faz o programa Saúde e Bem-Estar. A Sônia Santos estava para ser internada no hospício. Há muitos anos atrás, estava para ser internada no hospício por causa da mediunidade. Ela não sabia se ela estava conversando com encarnado ou com desencarnado. E ela foi em vários centros espíritas também e falaram que ela tinha que fazer curso, fazer curso, fazer curso. Ela só foi conseguir se consertar quando foi procurar o Rui. Aí o Rui falou, não, vem aqui que eu vou botar você para trabalhar. Mas aí amanhã você já vai para o curso estudar. E a Sônia está até hoje falando da importância que foi de ter recebido essa oportunidade de dar vazão a toda essa espiritualidade que estava ali próximo a ela. O Rui foi sábio, colocou ela para estudar, tá vendo? Claro, tem que ser assim, né? Não, tem outra coisa, viu, Ale? Nós não trabalhamos mediunicamente sem estudar. Já estudamos mais de 10 livros para que não aconteça do médium achar que... Eu quando entrei na casa que eu participo, ali tinha aprofundamento. Eu falei, me diga uma coisa, o que é esse aprofundamento que tem tanta gente aqui na lista de aprofundamento? Ah, não, são os médios que vivem perturbados. Falei, para com isso. O que esses médios estão precisando é de trabalho e de estudo. E foi o que nós fizemos. Hoje, a nossa casa, todos os trabalhos têm que trabalhar e têm que estudar. Porque para evitar essas coisas todas que dizem, ah, eu estou mal influenciado, eu estou com problema de acesso de espírito, porque no meu tempo, quando era criança, eu fui criado dentro da doutrina espírita, existia muito os encostos, né? Que graças a Deus a doutrina espírita tirou esses encostos. Mas tem uma igreja evangélica que usa os encostos para ganhar dinheiro. Mas era de almofada ou não? É? Era de almofada? Era almofada. Agora, também no meu tempo, tinha muitos médios que era simples o aparelho. E eu sempre falo, olha, aqui não existe aparelho. O que nós precisamos fazer é trabalhar sabendo o que nós estamos fazendo. Por isso nós exigimos estudos para trabalhar com a mediunidade. Né? Legal. Vamos, eu acho que mais, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que todos vocês estão errados. Mais importante que o estudo e o trabalho é a caridade. Olha, e não existe caridade maior do que você receber os espíritos que estão lá precisando, exato, inclusive, de orientação. Exatamente. Né? E estudo também. Com certeza. Mas dá o pão, isso que é importante, pessoal. É. A diversidade. Ô, Rodrigo, vamos fazer o seguinte: vamos pular a música, que esse bloco aqui foi muita coisa. Não, foi muito bom. A música a gente pula, deixa para colocar ela no final, faz um comercial e a gente volta com o nosso momento de Gavalho para ler e comentar pra gente. Legal. Beleza, até mais, pessoal. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos aqui no nosso programa Vivência Espírita e hoje o nosso convidado é o nosso irmão Alesso. Ele é do Núcleo de Estudos Espíritas Erasto, de São José do Rio Preto. Né? Também tem o programa Resenha Espírita. Professor de Educação Física e de Fisioterapia. Está muito legal o nosso programa aqui, muita gente comentando. E agora, Ale, nós vamos colocar esse momento espírito, que é o momento de Gavalho, e a gente tem a mensagem aqui, a mensagem E se a morte? 3 pontinhos, né? É para falar que a morte não é o fim. Aí depois você comenta para a gente, tudo bem? Ah, que eu não liberei o microfone dele, pode soltar. Uhum. E se a morte? E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para um outro ambiente, para outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem? Dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudades. Porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos. E nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir. Apenas uma mudança. E se a morte fosse o voltar para casa, depois de longa viagem? Dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem. Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que logo mais eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história. Apenas o retomar da vida em outras paragens para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte. A mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades, ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. E nós estamos aqui no momento de gravar e nós gostaríamos que o Alê fizesse algum comentário a esse respeito da nossa Venci a Morte. Não, é esse a Morte. É quando ele fala sobre a morte, não é o fim. Olha, a mensagem é belíssima, muito reflexiva, mas daríamos para resumir numa frase só. O Espiritismo matou a morte. Então, para nós espíritas que temos o conhecimento espírita cunhado nas obras fundamentais, nós sabemos que nós somos seres espirituais, né? Nós estamos aqui de passagem, mergulhados num momento, né, num instante, né, da nossa vida, né, de espíritos imortais, né, que somos. Estamos mergulhados num momento em mundos de corpos materiais para o nosso progresso, para provar, para espiar, para reparar alguns equívocos do passado, para que nós possamos prosseguir rumo, porque Deus não se contenta com rascunho, Ele quer ver todos nós perfeitos. Então, nós estamos aqui para nos tornarmos cada vez melhores. Então, essa vinda em mundos de corpos materiais é como se fosse uma excursão, mas já já nós vamos retornar ao nosso mundo de fato, que é o mundo espírita. Nós somos seres espirituais passando por momentos na carne, momentos para nos aprimorarmos. E esse é o nosso objetivo. O objetivo da encarnação é nos colocar cada vez melhor. Então, para nós que entendemos que somos uns seres, somos espíritos, né? Que nós somos seres inteligentes, que nós somos espíritos que não morremos com a morte do nosso corpo físico, nós continuamos a viver. E nesse continuar a viver, nós vamos levar conosco todas as nossas bagagens, tanto da moral quanto do intelecto, todo esse nosso mundo de pensamentos, sentimentos, nós vamos levar conosco. Então, aqueles que nós amamos, como eu disse há alguns momentos atrás, nós jamais vamos dizer adeus, porque eles sempre estarão conosco, sempre. Às vezes, não como nós, agora, no momento, em mundos de corpos materiais, mas espiritualmente eles estão sempre conosco, tanto que Kardec fala que nós não precisamos nem evocar, né, os nossos entes queridos, eles estarão sempre ao nosso lado. Então, se nós temos essa certeza da sobrevivência da alma, né, dessa pluralidade de existências, né, se nós temos essa certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, jamais deixa um só filho seu, né, perdido nesse universo de Deus, nós estaremos sempre muito bem encaminhados, porque olha a misericórdia de Deus como é. Mesmo para encarnados quanto para desencarnados, eles sempre vão nos deixar um anjo guardião. Olha só, Deus, na sua infinita bondade, mesmo encarnado, nesses momentos de desespero, para aqueles que não entendem ainda a questão da morte, né? Se você quiser falar diretamente com Deus, olha só, Deus tem um canal exclusivo. Se você pegar lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 659 das Leis de Adoração, Lei de Adoração, lá ele vai falar: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, olha só a misericórdia de Deus. Se você está naquele momento de desespero, e você ainda não entendeu essa questão, roga a ele. Roga a ele que ele enviará os seus mensageiros para te orientar, para te confortar. Olha só a beleza que é isso. Então, a morte, tá? Não é que nós não vamos sentir, não é isso, tá? Mas a morte para nós espíritas, o espiritismo matou a morte. Nós temos que entender que isso é um processo no qual todos nós estamos mergulhados, é uma lei, tá? Nós estamos mergulhados temporariamente em mundos de corpos materiais, mas já já retornaremos à nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, ok? Legal. Então, nosso vamos. Momento de gravado. Vamos encerrando, sim. É, olha só, já são 9 horas e 53. Na hora que a gente começa, vamos. Parece que 2 horas é muita coisa. Quer dizer, você está acostumado, né? Você está acostumado com o programa, né? A dirigir programa, e a gente sabe que não é nada, né? Quando começa a conversar, não é nada. É, ainda mais então. Quando o programa é legal, assim, como você é bem hoje. Esclarecido, está acostumado mesmo a fazer as colocações, aí fica mais interessante ainda, e aí é que corre mesmo, né? Não tem jeito. É, deixa eu só fazer um... Lá no nosso, no YouTube de vocês, tem uma senhora, a Yolanda. Ah, sim, ela lá de Uberaba. Que segundo a OMS, reconhece a interferência espiritual, obsessão, catalogada na CID-10, só que eu não posso colocar só CID-10, eu tenho que colocar o F42 na frente, só vou dar uma dica para ela, senão a gente não consegue catalogar ela, ok? Legal, então vamos encerrando e a gente já volta a continuar com esse bate-papo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 54 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui então com o nosso irmão Alê de Paula, não é de Souza, acho que eu falei errado. É de Paula ou de Souza, Alê? É de Paula. É de Paula. Tá até marcado Paula. Aqui. Ah, o Rui é que marcou errado aqui. Porque o Rui tem dois aparelhos. O Rui tem dois aparelhos no ouvido, né? Então, na hora que você pode falou... Pode ter sido influenciado. É, com certeza. Não, ainda primeiro bem... Você viu que eu falei todas as vezes que eu chamei você, eu falei Alê de Souza. Porque eu tava lendo o nome dele que ele tinha colocado aqui, que o Rui tinha colocado. Então, eu sofri influenciação dele. Eu tinha encarnado para encarnado. Aí, ó, não, mas ainda bem, viu Alê? Que você não achou ruim, porque a Deise, que é sua pupila, que trabalha com você, ela achou ruim de colocar o Deise com mas ele. Mas aí né? fui eu. Aí fui eu. Então você aí me desculpe, viu, Alê? Pelo menos deu para corrigir no finalzinho do programa. Ainda. Mas ó, olha para você ver como que é importante a gente não acreditar em tudo que os Espíritos dizem. Né? A gente tem que ter o filtro. Mas você sabe que nós tivemos uma entrevistada aqui que o Jorge conta muito. Essa. Qual foi, Jorge? Dá trocar seu nome e o meu? A Vera Parodi. Trocou o nosso nome ao programa inteiro. É uma alegria estar aqui com o Rui Reis e o Jorge Barbosa. Obrigado. Eu queria comentar aqui também, quem entrou aqui foi o Sérgio Santos, que a gente comentou dele. O Sérgio Santos entrou aqui. Entendeu? Grande abraço a ele. Muito o trabalho dele. E foi aniversário dele, dia 1º aniversário de janeiro. Dele. Né? Deixar aí os parece parabéns. Que tá fazendo 75 anos, uma coisa assim. Vira o ano e nasce. Tá quase que nem o Lucas. Nem esperou virar o ano e já nasceu. E quem entrou também foi o nosso irmão Ari Rangel, quem cunhou esse termo vivencianos aqui. O Ari, que é um médium de psicografia, que sempre está aqui participando conosco. Né? Ele tinha deixado uma pergunta, só que sumiu bem na última hora aqui. Mas tá aqui. Bom dia, amigos vivencianos. Gostaria que o Alê, se possível, comentasse a frase de André Luiz que diz: nossos pensamentos revelam nossas companhias espirituais. A gente até estava comentando, né? Para comentar para o Alê. Ari, isso é muito verdade, viu? André Luiz foi muito feliz em colocar isso para nós, tá? Porque é isso mesmo, é o nosso mundo de sentimentos, de pensamentos, esse mundo interior da alma, tá? Que vai colocar as nossas companhias ao nosso lado. Então, não preciso nem saber, nem preciso nem perguntar para você, que é um grande amigo estudioso, né? Quem está me acompanhando, basta saber o que estou pensando. Então, André Luiz foi muito feliz nessa afirmativa dele. Não, e só para complementar, o Ari Rangel, ele já fez várias psicografias que foi coisa espetacular que aconteceram com a gente aqui, né? Dentro do próprio programa. Do próprio programa, ele trouxe uma mensagem psicografada para o Saulo Gomes, que era do Euríclides Formiga. Eu sei dizer que o Saulo Gomes ficou aqui, não foi aqui nessa rádio, foi numa outra. Ele ficou desconcertado de receber uma mensagem do Euríclides Formiga que o Ari Rangel nem sabia quem era. Eu sabia, porque eu conheci o Oryx Formiga na minha cidade lá de Leme, e o Oryx, o Saulo Gomes falou, esse aqui foi que me encaminhou para a doutrina espírita, foi o Formiga. Então a gente vê que ele, através da psicografia do Ari, nós tivemos momentos muito memoráveis aqui dentro do nosso programa. Isso. Eu só aliás, queria... falando em Leme, quero mandar um abraço a todos lá do Caminho da Luz, né? Lá no centro de Leme. Leme? Então, é a Vilma... Ela é nossa ouvinte assídua aqui, né? E o Rui é de lá, né? O Rui nasceu lá. Rui é de lá, é por isso que eu falei. Um abraço a todos. Porque antes disseram que até os postes em Leme eram espíritas. Na verdade, o Rui veio fundar todos os centros espíritas há 140 anos. O Rui tem a fundação do centro. Nós tínhamos um lemense que nasceu ali de passagem, Silveira Bueno, que era um grande filólogo. Ele tem a dicionário dele, historiador. Ele... fez uma vez um artigo no meu jornal, no jornal da nossa cidade, dizendo que lá até os postes eram espíritas na minha cidade, né? E lá é a terra também do Valdemar Coelho, que é um grande médium de cura, que hoje deve estar com uma série de problemas de saúde, mas é a terra do Valdemar Coelho, que era o médico dos atletas. Todos os atletas que tinham problema iam lá com o Valdemar Coelho e se curavam. Inclusive tem o exemplo da Paula, que era a grande cestebolista, aí jogava basquete, né? Magic Paula. É? Magic Paula. Olha só, estão falando aqui, Ali, estão falando do nosso jarro aqui, que o Marcos Sugai colocou, que jarro bonitinho do Mickey. Né? Lindo. Não é nem bem do Mickey, é da Mini, viu? Da Mini. Mas eu só queria falar pra vocês: isso aqui não... tem o Mickey aqui também. Tem. Mas é porque quem comprou foi as mulheres, né? Porque aqui programa de homem só tem o nosso. Porque o resto é tudo programa de mulher. Todos os outros é quem comanda. Quer dizer, o Criança do Século XXI é o homem, Marcelo e a Carmen. Mas os outros é tudo mulher que comanda. Então. Por isso que elas trazem essas coisas aqui. Mas como eles são aqui. Marido e mulher, quem manda é sempre a mulher. Quem manda então, é sempre ela. Então botaram... Gente... isso foi... A votação minha e do Rui não era para ter jarro assim. Mas elas venceram e colocaram. Né? E temos que respeitar as mulheres. Claro, tem que aceitar. Fazer o quê? Materializou. Né? Eu só mostrei o jarro porque o Marcos falou do jarro e tá mostrando para ele. Né? E a gente está desmaterializando as águas aqui. Legal. Ô Rodrigo, nós vamos pro nosso aniversariante, não? Como é que é? Vamos lá. Vamos. Stop. Parabéns pra você. Daqui a pouco você fala. Olha só. Vamos aqui que tem muitos aniversariantes. Nossa, nunca vi tanta gente querer nascer no começo do ano, assim, desse jeito, né? Aqui. Olha só. Não é depois do carnaval? Quer dizer, tem o carnaval, aproveita o carnaval e nasce um monte de gente. Nossa, né? Olha lá, Sérgio Santos, dia 1º. Filhos do carnaval. Sérgio Santos, lá de Uberaba, nosso amigo cantor, grande amigo. A Cleonice do Paulo de Tarso, dia 1º também. Dia 1º, casamento do Barbosa e da Cida. Dia 2, a Graci Rodrigues, do Paulo de Tarso. Dia 3, meu irmão Júlio Reis, lá de São Paulo, faz aniversário, dia 3. Será que eu tô no mês certo? Tô, janeiro. Tudo bem. Sim. Dia 3, a Elizabeth Martins faz aniversário, do Paulo de Tarso. Aqui vamos, dia 4, a Vera Parodi, que nós acabamos de falar aqui, a nossa amiga Vera Parodi, faz aniversário fundadora dia 4. Da AME, fundadora, né? Da AME, de trabalhadora espírita aí, muito da cidade. Dia 5, aniversário do Centro Espírita Divino Mestre. Dia 6. Vai fazer 81 anos. Você não posso discutir com você, porque você foi fundador, né? Estava lá na fundação. Estava lá na fundação, editor. 140 anos o centro tem, o Rui estava lá na fundação. Dia 6, a Vânia Brizante, do Paulo de Tarso. Dia 6 também, a Vera de Souza, do Grupo Castelã. Dia 6, a Gabriele Toledo, do Paulo Gabriel de Tarso. Gabriel Toledo. É Gabriel. Gabriel, que faltou o L. O Gabriel Toledo, do Paulo de Tarso. Dia 6, o Edson Figueiredo, nosso irmão Edson Figueiredo do Jeffa. Edson. Dia 7, a Mariângela. Minha mãe. Mãe do Rodrigo, minha que disse que vai ter uma festona. Um beijo pra ela. Vai ter uma festona lá, né? Vai fechar a rua lá. Né? Mas não pode ter aglomeração, né? Dia 7 também, a Alessandra Marinho, do Paulo de Tarso. Dia 7, o Carlinhos Gritti, lá de Taubaté, nosso amigo Carlinhos. Tá sempre ouvindo a gente aqui também. E dia 9, a Zorilda Santos, do Paulo de Tarso. Meu Deus do céu, gente demais. Né? É. Aí, quem que você falou, Carlinhos? Ô, Jorge, a Alessandra Martins está dizendo que hoje é aniversário da filha dela, da Vitória. Ah, legal. Você falou da Chiquinha, né? Também? Falou da... Não, isso aí não. Não. O que acontece é o seguinte. A gente deseja paz e alegria em todos os corações. Muito legal o aniversário assim no começo do ano. E estamos aí para mais um ano, desejando a todos vocês felicidades, tranquilidade e equilíbrio. É o que deseja o programa Vivência Espírita. Vamos para o nosso sorteio, Rodrigo? Vamos lá. Pera aí. Ô, Rodrigo, eu esqueci aqui do aniversário da Chiquinha, que eu deixei, a gente tinha deixado por último, eu pulei, que é dia 6, né, aniversário? Não, tá viva. Eu pulei aqui, tá, e ela tá com 106 anos, lá do 103. Lar. 103. 106? 106? Tá aqui, tá 106. Pode ser que eu tenha colocado errado. É. Pode ser que eu tenha colocado errado, calma aí. Tá aumentando 3 anos, ela vai pegar mal, que tá falando que ela é velha, né? 105 anos, tá aqui, 105 anos. Então não é nem 3 nem 5. O Cláudio Kanayama tá dizendo que 105 anos, dia 6 de janeiro. O Rodrigo colocou aqui já projetando pro ano que vem, aniversário dela já. Então, passou parabéns, o ano, né? Achei que... pra dona Chiquinha lá do Lar Espírita, Pedro e Paulo, que legal, né? 106 anos não é, é mais do que uma vida, né? Nossa, 105, mais. É, 105 anos. 105 anos. O Carlinho vai... Agora nós vamos então para o nosso sorteio. Sorteio. Sorteio do kit. Né? Peraí, quem que é o Carlinhos que vai? É o Cisne. É o Cisne. O Cisne que o Moreira fabricou. Pega o Cisne inteiro, Carlinhos. Isso. Aí, tá bom. Aí, esse foi o primeiro presente que nós ganhamos aqui da nossa rádio. Olha que legal. Carlinhos, pega um papelzinho que tem mais de 300 aí hoje. Mas pega só um. Você falou que tinha mais de 600? Não, 600 é as pessoas que ouvem, que vê o programa. Peguei o nome. Mas só 200 que deram o nome. Vai lá, rufe os tambores. E rufe os tambores. Mas não rufa os tambores? Não tem aqui o tambor. Não, só de boca. Fala, Carlinho, quem ganhou? Daniel de Melo. Ah, mas é Daniel muito lá de Goiânia, só. Daniel de Melo. É ele, né? É ele mesmo? É ele mesmo. Então, Daniel, você passa aí para nós. Ah, não, não, o Daniel de Goiânia é... De Rosa Assis. A Daniel Rosa, Assis. Então é de Melo? De Melo é daqui outro. Mesmo. Então, Daniel, você liga para a gente aí, para o Beto aqui, então coloca aí o seu endereço, né, com CEP, para a gente encaminhar para você. Liga para a gente. E o número da camisa também, se é pequeno, se é médio, se é grande, ou se é GG, ou se é G1. Se puder ligar para a gente aqui no 12-3921-3009 agora, né? Senão depois é melhor mandar mensagem. Isso, a doutora, no nosso Telegram, né? A doutora Ana Paula não precisa entregar, não, né? Não, isso, mas não. Ela já poderia ser escalada para entregar, né? E ela tá ouvindo a gente aqui, ó. É tanta gente fazendo aniversário que a gente acaba falhando aqui, ó. O Dinho, eu já sabia que era aniversário dele também. E eu esqueci de falar, Dinho, você me perdoe. É aniversário do Dinho e ele escuta a gente, ele tá lá em São Sebastião, ouvindo a gente. Quem colocou aqui pra gente foi o Wilson, e o Wilson também disse que é de 1º de janeiro e quer dizer que naquele tempo não tinha carnaval na roça. Então esse negócio lá de carnaval não é bem assim, né? Um grande abraço pra ele. É, mas os aniversariantes de hoje são filhos do carnaval, como disse o Rui, né? Pessoal aproveitar os feriados de carnaval pra... É que nem aquela... Quando houve aquele blackout em Nova York... depois de 9 meses, o que nasceu de criança, porque acabou a luz em Nova York, né? Então, foi o maior índice de natalidade, foi depois do blackout que houve lá em Nova York. Legal, olha só. Agora é na pandemia. Eu já vou me despedindo aqui. Ale, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui conosco, e vamos... aguardar, se Deus quiser, passar essa fase aí de pandemia, dessas coisas, para você vir aqui também pessoalmente, né? Para poder participar com a gente no estúdio, mas também palestras, essas coisas aí que a gente tem que voltar a essa rotina também, que é muito interessante, né? Eu acho assim que o programa Vivência Espírita, nessa fase de pandemia, cresceu muito pelas entrevistas virtuais, no sentido da gente conseguir abraçar o Brasil todo aí, assim, trazer gente de tudo quanto é canto, deu para trazer, que a gente não conseguiria trazer presencialmente, né? Mas por outro lado, a falta do abraço faz muita falta para a gente. A falta do contato faz muita falta, né? Então, a gente espera em outra próxima oportunidade que passou isso, aí você vem aqui para conhecer a gente e abraçar a gente aí também aqui nessa cidade. É, eu queria aproveitar e perguntar para o Alê, quantos quilômetros tem de São José do Rio Preto até São José dos Campos? Olha, até São Paulo, sabe, Alê? Até São Paulo. Até São Paulo são 400 quilômetros. Então é 500, né? Quase 500, 480. Né? 500 longe. Quilômetros. É. A gente não passa por lá? Até São Paulo é 400 quilômetros. Ribeirão Preto. É Ribeirão Preto. É. Pela Washington, vem pela Washington, né? Uhum. Rapidinho. Ribeirão Preto, é. Mas é bem longe. Então, pessoal, até a próxima semana. Paz e alegria em todos os corações. Quem nós teremos a próxima semana, Rui, aqui? É o amigo do Rodrigo, né? O que vai falar? O Marco Polo. Marco Polo Spirit, lá falando sobre Apocalipse na visão espírita. Legal. Então, Ale, desculpe de eu ter trocado seu nome aí de Souza para Paulo, mas tudo a mesma coisa, né? Você não pode fazer igual a pessoa que eu fui fazer uma palestra, viu, Ale? Eu fui fazer uma palestra lá no Nordeste, não vou falar a cidade para não pegar mal. E a pessoa foi me apresentar e eu faço palestras musicadas, né? E aí ela falou assim: então, hoje, a presidente do centro, hoje nós temos aqui o nosso irmão que vai fazer a palestra. O nosso irmão, além dele ser bom para fazer a palestra, o nosso irmão também toca violão. Quando ela falou nosso irmão a terceira vez, eu falei, esqueceu meu nome, não sabe. Falei, não sabe. E continuou falando e falava o nosso irmão, aí na hora de apresentar falou, então com vocês, nosso irmão, né? Ela me apresentou assim, eu não sabia meu nome, né? A presidente do centro. Aí o que que acontece? Alguém falou, aí ela falou, não, aí ela, alguém deu um toque nela, falou, nossa, esqueci o nome dele, é o nosso irmão Geraldo. Aí alguém falou, mas não é Geraldo, é Jorge Reis. Ela falou, não tem problema, é tudo com G mesmo. Mas viu ali, tem essa piadinha também daquele trabalho mediúnico que o pessoal fazia e vinha no final da sessão, vinha uma mensagem dizendo Jesus. Na outra semana, Jesus, Jesus. Até que uma pessoa falou, peraí, mas essa mensagem está muito falha para ser de Jesus. Daí, quando terminou a sessão, ele perguntou, me diga uma coisa, é o Jesus de Nazaré? Não, é o Jesus que morava ali na esquina. Então tem esse problema também, que morreu e está dando a mensagem aqui. Então precisa tomar cuidado também com as mensagens de espírito. Ale, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E como disse o Jorge, você está convidado a vir aqui, que nós já temos convênio com o hotel para você ficar, para fazer palestra, para bater um papo com a gente. Conhecer o estúdio. É, conhecer o estúdio também. É, tirar uma foto presencial com vocês aí. Tá. E esse painel, um grande abraço para o pessoal de São José do Rio Preto. Muita paz, muita tranquilidade a você e um bom ano novo. Ale, na hora das suas considerações finais, por favor, aí você completa com a precezinha de encerramento para a gente, por favor, claro, tá bom? Com certeza. Carlinho? Com certeza. Família Vivenciana, hoje nós tivemos a grata presença do nosso irmão Alê de Paula, que deu-nos orientação e um bom esclarecimento sobre o envolvimento dos espíritos em nossa vida. Desejamos a todos um feliz ano novo, com paz, com alegria, com harmonia, em família, e que tenhamos a serenidade para encarar todos os problemas com resignação, pois este é o nosso aprendizado. Bom ano novo a todos. Rodrigo? Legal, agradecer também aos nossos ouvintes, aos vivencianos que participaram, né? A gente, bastante gente participou, mas é uma pena que mais de 100 pessoas aqui assistindo ao vivo e só 40 curtiram o vídeo, né? Ajuda a gente aí, curte o vídeo, que isso nos ajuda também no YouTube ter mais divulgação, né? E o pessoal que está no Recanto da Prece Chico Xavier, na TV Espaço Espírita, assistindo pelo YouTube deles, curte lá também para poder aumentar a divulgação do canal e mais pessoas assistirem e esse vídeo chegar a mais lares também. Então, hoje o YouTube tem um algoritmo que ele só distribui para quem curtiu o vídeo, né? E também recebe notificação para quem ativa o sininho e curte o vídeo. Então o Google vai modificando o algoritmo sempre, né? Por isso que eu estou comentando isso, pedindo a ajuda de vocês para curtir aí o nosso vídeo. Então agradeço também, até o próximo programa às 8 horas. E Alê, obrigado pela simpatia aí, por estar participando conosco. E espero aí que volte para a gente bater mais papo, que esse assunto vai longe, tem bastante coisa para a gente comentar. Aí se puder fazer suas considerações finais. E uma prece aí de encerramento, né? Como o Jorge falou. Olha, primeiramente, claro, agradecer a Deus, né? Que é o Senhor da vida, por aqui estarmos unidos, mesmo que virtualmente, né? Quero agradecer a todos do programa pelo convite feito, convite aceito, e assim também será presencialmente, quando for feito. Quero agradecer em especial ao Rodrigo, que mesmo nesse período, né, magnífico aí de paternidade, né, o pai fresco aí, não nos poupou esforços para trazer as informações, as dicas e tudo mais. Quero um agradecimento especial. E a todos os vivencianos, né, que nos acompanharam nas mais diversas transmissões das nossas co-irmãs aí, que alencaram o pessoal da página ali de Paulo, Espiritismo Kardec também, que esteve conosco. Ah, se puder falar o link, me passar o link, eu divulgo aqui também para o pessoal. O link da sua página. Ah, não, tranquilo. Quero agradecer também as perguntas, belíssimas perguntas, boas reflexões que enriqueceram muito, né, hoje. E agradecer pela oportunidade do trabalho. É sempre uma alegria, como eu disse no início, né, reunir entre amigos. Agora vocês são meus amigos, né? Mesmo que virtual, mas já presencial, para discutir um pouco sobre a doutrina espírita, discutir um pouco sobre Allan Kardec, e é sempre muito motivo de muita alegria para mim. Então vamos fazer a nossa prece. Eu gosto sempre de convidar a todos, aqueles que se interessarem, tá? Tire um pouquinho a mão aí do seu celular, tire um pouquinho a mão do seu tablet, do seu notebook, ou do seu desktop. E para nos melhorarmos a nossa concentração, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, alguns instantes só. E vamos nos conectar a Deus. A Deus, Pai, Criador de tudo e de todos. Esse Deus de bondade e de misericórdia. Esse Deus soberanamente justo e bom, que não desampara nenhum filho sequer. Esse Pai amoroso que não cessa um instante sequer de nos emanar esse amor incondicional. Esse Deus que nos fornece ferramentas para o nosso progresso espiritual. Esse Deus que nos envolve e nos faz mergulhar na sua essência. Gratidão. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão por permitir que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos orientando, nos inspirando, nos conduzindo da melhor maneira possível. Que esses bons espíritos possam envolver os nossos amigos da vivência, os nossos amigos vivencianos, que eles possam estar sempre firmes e fortes nesse trabalho de divulgação da nossa doutrina. Quero que envolva também o nosso querido Marco, que estará conosco, né, nesse programa no próximo domingo, uma pessoa muito querida, que possa envolvê-lo também, assim como todos aqueles que estão nos acessando nas mais diversas plataformas, recebam esse envolvimento fluídico dos bons espíritos. Onde quer que vocês se encontrem, sintam-se todos envolvidos por esses fluidos salutares. E em nome de Deus, gratidão a tudo e a todos. Muito obrigado. Peraí. Eu sou espírito. Deixa eu. Não me ignore. Só abrindo aqui. Hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem viver. Eu sou espírito. Não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Só foi morrer pra me chamarem de finado. Ainda é pior quando me chamam de defunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto. Fico o povão dizendo que eu virei presunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto. Fico o povão dizendo que eu virei presunto. Eu sou espírito, eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Logistas dizem que foi abduzido. O evangélico diz que eu fui arrebatado. Se for católico, fala que fiz a passagem. Para o espírita, eu sou um desencarnado. Se for católico, fala que fiz a passagem. Para o espírita, eu sou um desencarnado. Eu sou espírito, eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você. Hoje sou eu, amanhã será você. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.